Aí, você não tem noção do gosto do pão que o diabo amassou. Me senti um novo homem, com organismo forte pra aguentar qualquer snob. Ontem eu preferi esperar acontecer, cortar os pulsos no banheiro, olhar o sangue descer. Talvez alguém entenda o que é falar com Deus, agradecer o dia a dia pela vida que nos deu. Almas tão boas que estão sempre esperando a volta. Te dou hoje, amanhã cê paga, ha, tá feita a troca. Essa é a ideia, vicia como droga, que retarda o pensamento, tirando o que lhe incomoda. Ontem eu vi uma mãe espancando seu filho, era como se aqueles berros fossem comigo. Seguido de um tapa forte, um pontapé e um soco. Choro de criança nova pra mim, truta, é o pior desgosto. Eu vou parar as cabeças.